Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Programa que está hoje a completar a sua 99ª edição, ou seja, estamos apenas a uma da edição número 100. Ora, o nosso Nota 7 hoje vai trazer, enfim, será daqueles programas em que a minha intervenção é única, ou seja, em que vos vou cumprimentar e despedir-me também ao mesmo tempo. Ora bem, vamos hoje ouvir uma composição de Steve Reich. A composição foi feita no ano de 1978 e, segundo a indicação que aqui tenho, é composição para 18 músicas. Foi gravada e nós vamos ouvi-la, ainda que parcialmente, já que é muito grande. Ora, é uma composição que o vai levar para um mundo totalmente abstrato, em que, no fundo, vamos poder aqui transportar-nos para onde bem quisermos. Esta obra prima pelo minimalismo. É uma obra fantástica, de facto, de Steve Reich, que, como disse, não vamos hoje conferir na íntegra, porque é muito grande, passa para lá de uma hora, portanto, mais do dobro do nosso programa, mas ainda assim vou trazer-lhe, portanto, esta meia hora de programa, a nossa Nota 7, que então hoje irá incidir sobre a obra de Steve Reich. E, entretanto, eu, Carlos Bonaparte, vou despedir-me de si e desejar-lhe a continuação de um ótimo domingo. Já a seguir chega mais uma edição de Top Portugal. Voltamos no próximo sábado para a 100ª edição de Nota 7. Thank you. We'll be right back.